fica sentada, minha rola, tampona, minha cara, me enche de porra, suga minha porra, minha porra, esfogada, meu pão já tá fino, parece navalha, bato na sua cara, chamando de puta, pedindo, não para, não para, não para, pega a metralha de tudo pro alto, bota na pica, senta na minha rola, tampo na minha cara, me enche de porra, suga minha porra, minha porra é salgada, meu pó já tá fino, parece navalha, bato na tua cara, chamando de puta, pedindo, não para, não para, não para, pega a metralha gritando pro alto, para, para, para, para, para, para, para, para. Tipo Carlinhos, eu tô pra cavalo, quem come, quem foge, quem pega, de fato, minha pressa tá fria, meu sangue é gelado, que papo de nego, que come viado, no beco, na rua, não passa na sala, bato nessa raba, porque ela é tarada, vivendo na rua, ela quase é pipada, porque vá com ela no meio da praça. Bate pra cima que eu bato pro abraço, viro com provoca, eu te dou um caralho, ela tá enjoada, mano, o que que eu faço? Cago no meu pau, me chamar de vaso. Sabor de chocolate porque eu já sei, eu juro com o Vox, eu não sou gay. Eu bato punheta com o dedo no meio, vai tomar no cu, choquei. Cê quer me matar, mano, não tá te entendendo. Procura no rio, não me chama de Nemo, que é tudo que eu tenho em cima do tempo. Não digo o que eu digo, só siga me vendo. Carrego nas costas, tuas merda que posta, não faço o que eu faço. Se vira na porta que mora, o destino na porta que abre, que fecha, que volta agora. Eu sou homem, mas eu tô com veneno, debaixo da pia, tua mãe tá me vendo. Eu sou filha da puta, por não tô vendendo. Ladrão não me dando, roubou documento. Pega ladrão, pega ladrão, pega essa porra e derruba no chão. Bate na cara e dá tiro na mão, ladrão, ladrão não merece perdão. Pede de frente, mas fica sem jeito, tá sem coragem, me diga primeiro. Cê tá com medo, eu tô sem medo, não se preocupa, planejo teu enterro. Me ataca e ataca, mas fique defeso. Vira na frente, te vira do avesso, puxa do briga, valeu, uma surra. Puta que pariu, moleque de boa. Bota na fita, senta na minha rola, tampo na minha cara, me enche de boa. Suga minha porra é salgada, meu pó já tá fino, parece navalha, bato na tua cara, chamando de puta, pedindo, não para, não para, não para. Pega a metralha, gritando pro alto, para, para, para, para, para, para, para, para. Tipo Carlinhos, eu tô pra cavalo, quem come, quem foge, quem pega, de fato, minha pressa tá fria, meu sangue é gelado, que papo de nego, que come viado, no beco, na rua, não passa na sala, bato nessa raba, porque ela é tarada, vivendo na rua, ela quase é pipada, porque vá com ela no meio da praça. Mulheres acima, homens embaixo, melhor posição, sexo, caralho, manda brochei, repito o que eu faço, bato punheta pelo fogo, fato, sabe de nada, é minha filosofia, fica de pau duro e matei minha tia, eu vou exterminar a farofa da GK, namorei um homem.